pau comer, do pau comer, do pau comer. I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today. And get it boogeyman, another rag of a crow, wedge, wedge, headed folder. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 7 de outubro de 2008. Muita novidade, muita velharia na edição de hoje. Jumboteco já galgando parâmetros freneticamente. Será que alguém consegue não se mexer ao som dessa versão, sobretudo? Esse é nosso amigo Rashid Taha, que está na trilha sonora espetacular do filme igualmente espetacular The Future Is Unwritten, criado pelo Julian Temple, sobre a vida e a obra de Joe Strummer. É um CD, são 25 canções, que poderia ser perfeitamente uma edição do Ronca Ronca. Porque aqui você encontra, além do nosso amigo Rashid, nós temos Elvis Presley com Crawfish, que já foi canção inesquecível. Como é que é, Nandão? Temos Tim Hardy, uma lenda, um ídolo para o Ronca Ronca. MC5, The 101ers, a primeira banda do Joe Strummer. The Clash, evidentemente. E o Roy, principal DJ jamaicano. Temos Ed Cochran, Ernest Wrangling, certamente o principal guitarrista jamaicano de todos os tempos. Topper Haddon, baterista do Clash, Woody Guthrie, Bob Dylan e Nina Simone. Tá bom, não? É, Nandão, você como gestor do Ronca Rock. Ronca... Gestor. Você como gestor do Ronca Ronca, tipo, saberia sim, dizer à nossa audiência se teremos promoções hoje? Yeah, my brother. Aliás, duas, né? Duas. No mínimo. Até as 11. Olha só, campeões, são 10 e 5. Então, vamos daqui a pouco adiantar, senão a promoção começa 10 e 40. É verdade. E aí nego fica no meu ouvido. Mas essa, entende, é, digo, essa é a função do gestor. Ah, tipo assim. Gestor... Rock! Gestor é uma palavra que não existia até 6 meses atrás, né? Não existia. Tava lá no Aurélio, você ia lá. Não sabia se era com J, com G, se tem acento, enfim. E agora tá tudo na é primeira página. Todo mundo é gestor, meu amigo. Passou a época da curadoria. Não, agora curador vem... continua, eu co-curador também. Mas a padaria da minha rua não tem mais gerente, tem gestor. É mesmo. Como é que o cara que traz a estolinha pra gente aqui? É... Tem o mesmo... Macedo. Ô Macedo, chama o... O que tu faz aqui? Ah, eu sou o gestor da padaria. Maravilha. Pelo amor de Deus, meu amigo. Que isso, cara? É que nem chefe, né? Hoje em dia ninguém mais é cozinheiro, né? É o cara frita um ovo, é verdade. É chefe. Cozinheiro, é acabou, meu. Rock! Manda um beijo aqui, pelo amor de Deus. São profissões em extinção, né? É verdade. Gerente e cozinheiro. É verdade. O motoca qualquer dia parece com uma nova denominação para motoqueiro, né? É verdade. Olha lá. Manda um beijo aqui, pelo amor de Deus, pra essa pessoa. Claro. Minha professora, pô. É o cérebro por trás de tudo. É. Cérebro. Peraí, ela é o quê? O cérebro por trás de tudo. Ah, tá. Não, uma coincidência tremenda que você acabou de falar. Y-U-S-I-M. Y-U-Sim. Ah, uma linda. Do you know, né? Boogeyman? Oh, yeah, yeah. Você falou em cérebro? Sim. Aí. E não foi combinado, hein? É, não foi. Aliás, eu nem conheço muito bem. Gosto de cinema, ponto. Vivo cheio de mania. admito. Alimento meu espírito com litros de café. Sempre quando acordo cedo, crio uma canção maluca, ligada ao sonho e à homenagem à tua. Chegar pra lhe dizer que eu pareço moderno. Eu pareço moderno. Pareço Roberto a te procurar. Oh, oh, oh. Pareço moderno. Zvaita seiko mwanangu? Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. This is the first time this ever happened to us. It's amazing. You're very amazing. Very, very strange, wonderful people. Very strange. You're very weird. Yeah, vive la France! Woo! Woo! Oi, FM. I'm in a party. I'm playing the Led Zeppelin. I used to play Led Zeppelin. You know, it's a 33 RPM thing. He played at 45. It was cool. I am a traveler about time and space. Be my eye of being. Even elders of the gentle race. Twirl the seven seas. Double days will my days sail away. I will be with thee. Honka, honka. Despacio. Oi, FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Onde estará o meu amigo Charlie? Aonde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra. E o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Wiz David Charlie! Come on, crazy people! Essa é a voz de Big Boy, que logo no início, na introdução do programa, é a voz do John Peel. As duas almas que iluminam os nossos caminhos, né? Andão, a pauta tá grande pra Dedel. Temos várias promoções, várias informações interessantes para nossa torcida. A participação dela já é completamente descabelada. Enfim. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje você encontra amanhã no site da OFM, oifm.com.br. Assim como encontra as 6 edições anteriores do Ronquinha e todos os especiais que nós colocamos aqui, inclusive o Tim Buckley, Jeff Buckley e Bob Dylan. Mas aí o que, que acontece, Nandão, gestor, meu querido? Sim. A turma do Chororô toda semana fala com a gente, né? Não tem mais nada de novo na música brasileira. Desde Legião, Titãs, Paralamas, não apareceu mais, não. Peraí, maluco, para de soluçar aí, fala feito de jeito. Não, mas não tem mais nada. Não tem uma banda decente mais pra tocar no rádio. Essas porra, uma mala esse cara, né? Vai se roçar nas ostras, maluco. Não tem mais nada de novo, não acontece mais nada, a música brasileira parou. Cria uma canção maluca. Maluco, o lance é o seguinte, esse é o segundo disco do Cérebro Eletrônico, Pareço Moderno, essa é a faixa título que abre o disco. Então a turma que gosta de chorar pra Dedéu, reclamar pra caramba, babar na fronha, serem vários caminhos para se informar. Existem mais ou menos uns 3 milhões de sites no Brasil divulgando a nova música brasileira. Existem várias possibilidades de informação. Toda terça-feira nós estamos aqui ao vivo, né, nos esforçando para mostrar exatamente essa produção de música brasileira que infelizmente não ocupa os lugares que ela deveria ocupar. Por isso nós estamos aqui. Então basta um pouquinho de curiosidade aos seus ouvidos, aos seus tímpanos, para você perceber que a produção hoje é igual ou maior ou melhor. Maior ela é, provavelmente ela é até melhor do que essa que você tanto gasta lágrima em cima, de 20 e tantos anos atrás. Basta querer. Vou falar em querer, Nandão, que luz de esperança nós tivemos agora domingo, com a eleição do Gabeira, ouvinte do programa, para o segundo turno na Prefeitura do Rio de Janeiro. Quando a gente já estava, né, com as armas largadas no chão, completamente expostos à barbárie, a uma situação dantesca do Rio, do Brasil, enfim, aparece essa luz gigantesca no fim do túnel da eleição do Gabeira. Que significa muito, significa lá na Terra da Fofa. Um momento histórico. Né? Hein? Lá, em Sirico. Aham. Manja, aquela claro, turma? Claro. Então, vai bater lá, vai repercutir, vai reverberar lá em cima. Então, esse tipo de coisa nos dá esperança em todas as outras frentes. Dá esperança de um dia do Cérebro Eletrônico tocar em todas as rádios. Do Curumim tocar em todas as rádios. A rapaziada das antigas também continuar frequentando a MFM. Mas a situação que apareceu domingo foi completamente inesperado, vai. A sua presença na presidência da Câmara é um desastre para o Brasil, um desastre para a imagem do Brasil. Mas enfim, essa noção que a gente tem, né, da padronização de tudo ser igual, as pessoas beijam igual, namoram igual, ouvem a mesma música, se vestem igual. Não tem uma mulher de cabelo enrolado, já reparou nisso? Não, são raríssimas. Só, né? A Jandira. A nossa musa que mandou o e-mail também. Nossa musa. É da turma do enroladinho, sim, né? Sim, sim. Então, a padronização tomou conta de tudo, inclusive da politicagem também. Então, quando aparece essa possibilidade, meu amigo, a gente tem que se agarrar a ela, né? É verdade. Para não deixar o negócio descer pelo ralo como desceu, como eu escrevi hoje, o Dízimo e os Blue Caps, né? Nandão, semana passada nós recebemos uma mensagem de um ouvinte de Fortaleza reclamando, acertadamente com a gente, que o Ronca Ronca só faz promoção para o Rio de Janeiro e São Paulo. Yeah. E nós solicitamos a, né, a adesão dela ao FM ao Ronca Ronca, informando coisas legais, festa, show, reunião de sarau, essa coisa para a gente divulgar e informar os nossos ouvintes de Fortaleza que isso, essa situação está acontecendo em Fortaleza, como eu disse. Ela mandou algum recado lá do Órbita, não? Agora não, Órbita Bar, né? Mas é. Por enquanto ainda não. É, pois é, então vamos botar sebo nas canelas, né? Para que a gente possa realmente passar adiante essas informações de outras cidades onde a OFM e o Ronca Ronca estão chegando. Eu vou falar em promoção, vamos com a promoção de São Paulo, com uma banda que vai contrariar o Chororô, coisa e tal. Exatamente. É ou não é? Total. Disco lançado. Disco lançado. Orquestra Contemporânea de Olinda. Fez o lançamento aqui no Ronca Ronca, alguns meses atrás, no Céu da Lapa. E mais adiante nós vamos fazer a promoção de 5 ingressos duplos para a Orquestra Contemporânea de Olinda em São Paulo. E temos também, mais adiante, uma promoção aqui para a cidade do Gabeira. Nandão, você como gestor do Ronca Ronca, os bacanas, essa Maurício Holândia, essa turma teu assim... Charaz. É, a charazada. Quando eles vão fazer um puxadinho em casa, qual a denominação que eles utilizam assim? Chega aqui, o Macedo, vem botar um concreto aqui... Na comunidade é puxadinho, né? Vem aqui fazer um puxadinho. A maurissada é? Como é? Não sei. Sei lá, é um loft. Mas a situação é que o Jumboteco, meu amigo, já está repleto de puxadinho. E hoje nós estamos inaugurando mais um puxadinho no Jumboteco. Já está lá em cima, galgando parâmetros, capota arriada, vidro igualmente abaixado. E muito cabelo voando, né, meu amigo? Aquela sensação de liberdade alucinante, né, cara? Tem esse negócio, né? Cabelo voa é a sensação de liberdade. Enfim, estamos ao vivo para Belo Horizonte 93.9, para Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9, Vitória 105.7 e hoje estreando, Nandão, mais um puxadinho no Ronca Ronca, na UFM. Temos a nossa descabelada torcida em Ribeirão Preto, em 94.1. Ou seja, lotação turbinada? Turbinada, bombada, né? Bombada no Jumboteco, já todo torto. Jumboteco vai arriar, hein, maluco? Mas hoje nós temos vários aniversariantes, hein, Nandão? Segura promoções aí. Sim. Vários aniversariantes, mais adiante, o mais espetacular do semestre, talvez, do ano. Mas essa próxima voz aqui, hoje completa 40 anos, mas quando gravou essa música, ele tinha 30, 98. Sir, kill me again. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. The Lord is back. The Lord is on the train. He's riding the rails to resurrection. The Lord is black. His mood is in the rain. The people have called, he's coming to make corrections. You can hear his voice blowing in the wind. Yeah, yeah, yeah, yeah. Say, you can feel the power if you search within. Yeah, yeah, yeah, yeah. The Lord is mad. His disposition's mean. He's traveling the road to mass destruction. Poor hearts, be glad. You know your troubles have been seen. He promised he would make power reductions. Revelations tells us that the time is near. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Better pay attention to the warning voice you hear. Yeah, yeah, yeah. The Lord is back. You know the Lord is on the phone. He's calling out, but he gets a bad connection. The Lord, he's fire. His eye is in the sun. Yes, he's watching everyone for his selection. His voice is like the thunder crashing through the night. Yeah, yeah, yeah, yeah. The Lord is black, his mood is in the rain. The people have called, he's coming to make corrections. You can hear his voice blowing in the wind, yeah, yeah, yeah, yeah. You can feel the power if you search within, yeah, yeah. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Queria que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Até porque é um dinheiro público. É. Não tem dono, né? Uhum. É dinheiro da prefeitura. Vai. Então, tem como dar uma margem se você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Rapaz, tem um assunto, Nandão, meu querido gestor, é que há várias semanas a nossa torcida vem bombardeando aqui o Ronca Ronca, que é uma tal lista que o Zeca Camargo fez, eu acho que no blog dele. Tá sabendo qual é a história? Eu não li não, mas falam muito. É, mas eu acho que ele colocou, ou vem colocando as 1000 canções prediletas da vida dele, eu acho. Sei. E as pessoas ficam indignadas com as escolhas que ele faz. Mas, meu amigo, o cara não pode escolher uma música em paz, cara. Que sejam 5 mil músicas, 1 milhão de músicas. Elas precisam ser do agrado de quem está lendo. Nandão, você está fazendo uma expressão assim de que é a parte funda da piscina isso. Bota aí, pelo amor de Deus. Aliás, um beijo grande, meu querido Eduardo. Porra, Edinho, né? Sangue. Onde é que tá, rapaz? Mas aí, as pessoas não podem escolher suas músicas prediletas sem ter o dedo, no bom sentido, de alguém perturbando a escolha do cara. O cara, pô, é uma brincadeira, cara. Simplesmente uma brincadeira. Ele não vai mudar absolutamente nada botando as músicas mais execráveis possíveis para quem está observando, né? Vai. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Eu também acho. Mas não tem sempre que fazer um comentário, né? Não, mas é muita gente indignada com as músicas. Eu não vi a relação, você eu viu? Eu também não, não tenho a mínima ideia. Mas assim, qualquer né? coisa que ele coloque ali é bacana. Só sim, sim. Ele é, é o blog dele. Não é o seu blog, nem o do Motoca, nem o meu, nem da da as Brigada. Músicas que ele acha fundamental, né, na história da, sei lá do quê. Mas tem que ser fundamental pra ele, sim, né? Sim, é a lista dele, né? Sim. Não, não, você tem ideia dos preços do R.E.M.? No doubt. Quer saber mais ou menos assim? Meia, né? Meia entrada, né? É a meia real, né? 242 VIP. Pista 115, cadeira 138. Tá bom, não? Ei. E quem não tem lá o negócio da carteirinha, não sei o que, vai pagar quase 500 pratas no ingresso. Ei. Ah, você tá falando preço de meia? É, esse é o preço da meia. Porque você falou preço de meia, mas aí você depois falou esses preços, eu achei que não era. Não, não, é meia. Ei. Meiuca, 242, 115, 138 pirulitos. Rapaziada de Fortaleza lá do Orbe, tá nada até agora, né? É, parece que não. O que mais diz nossa torcida? Tá... Gabriela, olha aí. Ah, tá, tá aqui, ó. Gabriela, contato do Órbita. Olha só. O telefone. Olha, que beleza. É, aí, mandou... Mas, Gabriela, o lance é o seguinte, pode botar a mão na massa aí. E pode já começar a formatar, alavancar e brifar alguma coisa. Manda os flyers. É, e... junta uma rapaziada pra ouvir o Ronca Ronca aí. Uhul! É, isso aí. Hein? É isso aí. Uhum. Marcos Passarinho, Flávio Santarém. Ah, vocês ouviram o programa há pouco tempo. Mas parabéns é pelo repertório. Uhum. Muito bom humor. Deve ser isso. Bom humor da dupla. Uhum. Tá pedindo Mudhoney. Boa. Vem ao Brasil, né? Vem. Na verdade. Silvio Batista. E uma galera de Niterói, representado pela dona Joelma. Uma lenda também. Né? É, Mauro, Márcio, Ana, Roberta, Aline. Professora, um beijo, hein? Vasconha. Ah, aliás, tem Vasconha depois das 11, né? Rapaz, ano que vem vai ser Vasconha aqui na televisão, né? Terça-feira, ao vivo. Eita, que pariu. Vem cá, a gente não vai fazer a promoção. Pô, faltam 18 minutos, vamos logo. Você vai ficar de blá blá blá. Mas qual é a promoções? Pô, promoções no Estúdio Rio... SP, São Paulo. Ah, Estúdio SP. Ok? Certo. A banda que vai calar o Chororô. Uma das bandas. Uma das bandas. Uma das bandas. Orquestra. Um dos lencinhos, né? Você lançou aqui no Rio, foi isso? Positivo e Operante. Disco interessantíssimo da Orquestra Contemporânea de Olinda. Sábado agora, dia 11, lá no Estúdio SP, na Rua Augusta, ali, 591, no centro de São Paulo. Um barato. É, a curadoria tá de férias, né? Com a curadoria também. Onde a curadoria vai, com a curadoria vai. Então nós não temos perguntinha. Participe do programa dizendo que você quer assistir a Orquestra Contemporânea de Olinda, sábado agora no Estúdio SP, ali na Rua Augusta. Quantos, quantos? Cinco duplos. Cinco duplos, até às 11, 11 e pouquinho. 11 e 15. 11 e 15, ok. Então não tem perguntinha. Não. Mandou a mensagem, já participa do sorteio. Lembrando, Estúdio SP, SP São Paulo. Yeah. Cara, esse disco é uma coisa de doido. O baixista acústico aqui nesse disco é simplesmente Miroslav Vittles, baixista tcheco do Weather Report, tá bom, né? Cadê mais? Aqui não vem. O Fred não tem mais, né, cara? Fred vai voltar. Inclusive, tem gente pedindo aqui a vinheta do Fred. Pois é. Vai voltar, vai voltar. Aliás, eu falei com um dos responsáveis pela técnica da OFM. Uhum. E o cidadão disse que... Isso aqui é uma conversa particular nossa, depois a gente fala. Ah, tá. Se o Fred estiver ouvindo, né, ele podia fazer mais uma vinheta. De vez em quando eu tomo um puxão de orelha assim. Não, vocês estão falando como se estivesse no bar, não sei o quê. Ninguém tá entendendo, Paul Newman. Mas sempre foi assim também, né? Esse é o Tom Zé, no disco do Hot Ship, do DJ Kicks, que já mostramos aqui. O Joe Jackson, tem Ray Charles, um monte de gente desconhecida. E logo depois do Tom Zé, entra o próprio Hot Ship. E com o Tom Zé ao fundo, a gente levanta a ideia do programa que vamos fazer, provavelmente daqui umas duas semanas, com os subestimados escolhidos pela nossa audiência. Artistas que ficaram longe de onde deveriam, pela qualidade de suas criações. Apesar do conceito, como nós já comentamos aqui, merecer várias interpretações, né? O subestimado, tem o esquecido, tem o obscuro, tudo meio farinha do mesmo saco. Mas basicamente o subestimado é esse, que não foi devidamente compreendido, entendido, não chegou onde deveria chegar. Evidentemente, o Ronca Ronca é um programa de subestimados, como a gente já falou. Todos nós aqui somos subestimados. E o Tom Zé é um cara muito lembrado, muito lembrado. É citado assim em 10 participações do Tom Zé, está em 3, né? Na área brasileira, evidentemente. Ou não, né? O Tom Zé hoje em dia é um artista muito mais internacional. Sim. Mas o passaporte dele é brasileiro, felizmente ainda. Espero que continue cada vez mais. Mas aí entra o negócio da interpretação. Tu vai mandar um momento batatado? Porra, tava forçando aqui, malandro. Momento batatada. Solta, aí, garoto. Aí entra um hot chip aqui. Demais, pô, aliás, hein? Boa, espetáculo. Foda. O CD é todo mixado, né? Não tem intervalo entre uma música e outra, por mais que elas sejam delimitadas aqui, né? Mas enfim, o conceito subestimado tem interpretação. Então, eu não considero, vou levantar aqui a peteca pro Nandão, o Tom Zé um músico subestimado hoje. Ele já foi durante muitos anos. O Tom Zé tem mais de 40 anos de história, mais de 4 décadas como músico, né? Desde a Tropicália, vamos botar a Tropicália em 68, ele já estava na pista. Uhum. Né? Então são 40 e tantos anos. E amargou o ostracismo durante décadas. Até chegar nosso amigo David Byrne, com sua perspicácia e bom gosto. Opa, e aí? Como é que tá, maluco? Tá beleza? E tornar o Tom Zé uma estrela internacional. Tom Zé toca com Tortoise, maluco. É a banda de apoio dele, ou já foi até recentemente. Eu não acho o Tom Zé um artista subestimado hoje. Ele já foi, como eu disse. Então, ele volta e meia está no programa. Então, essa edição do Ronca Ronca com os subestimados, como eu já disse também aqui, nós vamos procurar deixar de lado os artistas que eventualmente passam pelo Ronca Ronca, né? Vamos, de repente, a gente pode fazer um programa com artistas que nunca passaram, ou que a última vez que estiveram no programa foi há muito tempo atrás, como a gente já fez uma edição, um ano e meio, dois anos atrás do Ronca Ronca. É, você lembra? Com nomes que ou nunca tinham passado, ou que há muito tempo não frequentavam o programa. Então tem esse negócio do conceito do que é o subestimado. O Tom Zé não estaria na minha lista de subestimados hoje. Sim. Há 15 anos atrás, ele era literalmente desconhecido. Para os jovens, Tom Zé, Tom quem joga onde? É? Ah, é, lateral esquerdo do Fortaleza, ah, tá bom, ah, tá. Mas não, ele é um músico importantíssimo, componente da Tropicália, né, um cidadão, uma no referência. No filme, Fabricando Tom Zé, isso fica evidente, né? É, eu não vi, eu não vi o filme. Lógico que você viu, pô. Não, não vi. Bom, enfim, ele totalmente lá em deprê em determinado momento da carreira, porque ninguém lembrava do cara. Exatamente. Então, há 15 anos atrás, ele estava exatamente nesse momento de depressão, quando uma determinada banda chegou e juntou ele numa música espetacular. Juntou o Tom Zé a outros artistas. Oi, FM. Ronca, ronca. A paz e a voz se volta sem memória de todos estes anos de amor. Um amor sem beijo e sem resposta. Responde agora uma nova sedução. Teus Joaquins, teus açougueiros, filhos de uma mãe e avó. Os bons e os maus tratos que eu te dei. Sucumbem com tamancos, camisetas, sob a lei que eu viste a nova velha Europa te ditar. E volta as tuas costas para mim, volta as tuas costas para o mar. Para as tuas conquistas, para o teu navegar, para a tua cruz de malta sobre o azul. Um dia foste forte e generosa, mas hoje tua memória não tem sul. Não é porque já não se usa navegar, e nem é por tua idade, eterna sois. Mas nunca mais a nossa velha intimidade, o sabor inigualável dos teus pães. Grandmother, you turn your back with no memory of all these years of love. A love without kiss or commitment responds to new seduction. Grandmother, I am your Joaquin, your butcher. The good and bad times I gave you succumb with your clubs and vests to the law the new Europe dictates. And you turn your back on me. You turn your back to the sea. To your conquest, your navigation, your Maltese cross on the blue. Once you were strong and generous, now your memory has no south. Not because you no longer sail, nor for your age, you are eternal. But never again our old intimacy, that unique taste of your bread. Viva! FM. Oi, galera, quem tá falando aqui é o Bia dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com o Ronca Ronca e Maurício Valadares, de novo. A paz e a voz se volta sem memória. Esse é o Tom Zé. De todos estes anos de amor. Um amor sem beijo e sem resposta. Responde agora uma nova sedução. Teus Joaquins, teus açougueiros, filhos de uma mãe avó. Os bons e os maus tratos que eu te dei. Sucumbem com tamancos, camisetas sob a lei que eu viste a nova velha Europa te ditar. E volta as tuas costas para mim. Volta as tuas costas para o mar. Para as tuas conquistas, pro teu navegar. Para tua cruz de malta sobre o azul. Eita. Um dia foste forte e generosa. Mas hoje tua memória não tem sul. Não é porque já não se usa navegar. Aí o que aconteceu? Em 1994, os Paralamas, aqui ao fundo, gravaram um disco na Inglaterra. Com a produção de Phil Manzanera, guitarrista, sócio fundador do Roxy Music, o guitarrista hoje do Brian Eno, o guitarrista hoje de Robert Wyatt, num disco intitulado Severino, que é, na vasta discografia dos Paralamas, o que pior foi entendido, o que menos vendeu, enfim, aos olhos do consumo e do mercado, é um buraco negro na carreira dos Paralamas. Mas é considerado por muita gente o melhor disco dos Paralamas. Olha que doideira. Há 15 anos lançado em 1900... Agora, 15 anos em 2009. Lançado em 1994. O disco tem a participação do Brian May, do Queen, que vem ao Brasil agora. O disco tem a participação do Fito Paz. Enfim, participação de Sirico, tocando balde. Que isso? É, quer ler o crédito? Porra, um beijo, querido. Um disco que tem capa do Bispo, do Rosário. É... Não é possível. E os Paralamas tiveram a ideia de juntar o Tom Zé, que não era nada, junto com esse cidadão aqui, ó. Not because you no longer sail, nor for your age you are eternal, but never again our old intimacy, that unique taste of your bread. Viva! Esse é Lynton Kwesi Johnson, um dos principais nomes da música jamaicana. Esse é um subestimado. Um poeta, né, um dos principais nomes do dub, um criador de som de tirar pica-pau do oco. Então os Paralamas juntaram o Tom Zé e o Lynton Kwesi Johnson, dois subestimados sinistros em 1994. E o disco foi subestimado. E, bom, totalmente subestimado. Aí, muito... Nandão, porra, foi foda essa, cara. Demais, bicho. E a história do subestimado, a gente sai dos intérpretes mais adiante para os discos subestimados, né? Álbuns que não tiveram o devido entendimento, a devida compreensão, como é o Severino. Uhum. Então, já tem uma ideia circulando por aí, dada pelo Ronca Ronca, para esse disco ser relançado num formato como essas edições deluxe, edições especiais que vem com um CD a mais, com sobra de gravação, material demo, remix. Parte ao vivo. Os Paralamas depois fizeram a turnê do Vamos Bater Lata, que foi comercialmente muito bem resolvida. Mas enfim, existe um material grande que pode ser anexado a uma nova edição do Severino, para que as pessoas compreendam esse disco. A sonoridade dele, criada pelo Phil Manzanera e a banda, lógico, passou batida na época. Quem vê amor ali, parando, secando, esticado sob o sol, pronto pra molhar de amor, arame espesso risca o céu. Sentiu o balde de inserir? Pô, lindo. Quem vê a dor ali, rasgando, rompendo, atravessando o véu. Pra descansar da dor. Quanto tempo mais de promoção para a Orquestra Contemporânea de Olinda no Estúdio SP? Por favor, o pessoal que participar, coloque nas mensagens São Paulo, né? Para que a gente separe única e exclusivamente os ouvintes que podem chegar lá no Estúdio SP sábado. Verdade, mais 15 minutinhos. Ah, então tá bom, tá, né? Tá bom, não? Tá ótimo. Thank you. Ronca, ronca. We'll be right back. Oi FM. Ronca, ronca. É, maluco. Começa baixinho. Esse é o Bad Plus que andou circulando pelo Brasa. Pode ser que ainda esteja por aqui. Gostou do Smells? Que situação. What the fuck is this, né? Hã? Deixa eu voltar aqui com ele. Estevão Cazé, do Código Binário, deve estar louco ouvindo. Opa. Bad Plus. Eles já vieram ao Brasil. É um trio baixo. Baixo mesmo. É, piano e bateria, três mestres em seus instrumentos, com um repertório próprio, mas eles têm essa caída para empetrepar canção de outros artistas. Só que eles fazem uma couve, né, tipo isso aqui. Refogada. Tias Fofinhas, uhum. Eles refogam Tias Fofinhas. Entendi. Aquela coisa canadense, um trio canadense que eu esqueci o nome agora, tem uma música chamada Tom, não sei o quê. Tom. É, não. David Bowie. Mas enfim, vamos deixar o Zeca Camargo em paz, pelo amor de Deus. Imagina se o neguinho fosse encher o saco dos caras do Bad Plus porque eles gravaram Tias Fofinhas. Não. Ou a Pat Smith que gravou a mesma música das Tias Fofinhas. Pra Bolívia. É, vamos não pular, né? Vamos dar mais uma lambida aqui nas frequências da UFM, que é muito importante, sobretudo a nossa audiência passar adiante essas informações para amigos, parentes, amantes, enfim. Amante. Que esteja em alguma dessas cidades onde a UFM fincou a sua bandeira, como Belo Horizonte 93.9, Fortaleza 101.7, CFM, tá? Frequência modulada no rádio, Recife 97.1, nossa queridíssima, chegando hoje, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9 e Vitória Vex 105.7. E por ofm.com.br para toda a galáxia. Vamos à Bolívia e a gente volta com mais uma etapa. Rapaz, mas é muita mensagem hoje, hein, Nandão? É. O Jamerson tá aqui falando pra gente dar uma curtida no som do Ruído MM, se eu não me engano. Que, segundo ele, para quem curte Tortoise, é uma bela pedida essa tal de Ruído MM lá de Curitiba. Foi citada pelo David Byrne, né? Exatamente. Por falar em Curitiba, hoje eu comentei aqui na rádio mais cedo, a Prefeitura de Curitiba, cujo prefeito está na disputa do segundo turno agora, vai bancar a ida do Vanguard. Ah, não, eu estou confundindo Curitiba com Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá, uhum, vai bancar a ida do Vanguard para a Europa, para a banda brasileira mostrar as suas garras lá. Se a prefeitura de Cuiabá faz isso, outras prefeituras poderiam se espelhar e seguir o mesmo caminho, apoiando a música de suas respectivas cidades, né, meu amigo? Vamos subir? Vamos lá. Quer dar uma passada aqui ou vamos direto? Vamos direto. Bom, vamos direto, então... Sem FM. Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Já é. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Aí ao fundo, um clássico absoluto da música planetária. Tá identificando, Nando? Olha a bateria desse cidadão. É isso mesmo, Heart of Glass, do Blonde. Olha a bateria do Cristiano. Andão, como é que tá a participação aí da nossa audiência hoje, hein? Meu querido amigo Selvagem, da Ilha. Eita. Tá aqui falando em espanhol, cara. Tá ah, é, ele é um cara... completamente louco, né? É. O Tacílio, Gustavo Jobim, o Léo, Zac, Tatiana, um beijo, Queiroz. E tem um casão. Fala, rapaziada, eu moro em Fortaleza, ainda tô trabalhando. E é muito legal ter a companhia de vocês até mais tarde. Abraço, parabéns. Olha aí, Cláudia lá do Órbita, já é, pode... Não, já, Gabriela. Gabriela, desculpa. Já pode fazer um contato imediato com Big House, é o casão? O Clebinho tá aqui, e? Grande querido. Mas enfim, a história do programa, daqui umas duas, três semanas, em cima dos subestimados escolhidos pela nossa audiência. E aí cai... de novo, na interpretação do conceito que é subestimado. Porque dentro disso tudo que a gente falou, tem aquela história do subestimado aqui, no Brasil. Muitos artistas acontecem só aqui. Muitos artistas são esquecidos, ou subestimados, melhor usando a palavra, principalmente no Brasil. Isso acontece direto. Quer ver um que lá fora é um deus e aqui dentro não está valendo absolutamente nada? Zereta na caderneta? Zero? Zereta. Só aqui. A screen door slams. Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright. You can hide with your colors and study your pain. Because the lover's stories isn't around. Waste your summer. Back in the lungs, bring down all the chains. gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. De novo, Nandão, pelo amor de Deus. Vai. Aí, gente. Eita. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Fica ligado, Martinho, que ano que vem é toda terça-feira, meu amigo. Não é o Ronca Ronca, não, aquela outra paradinha. Enfim, Bruce Springsteen não vale nada no Brasil. Ou vale muito pouco, ou, melhor dizendo, não vale o real valor dele. É um músico espetacular, de primeiríssimo time, que ficou crucificado no Brasil, mal entendido, subestimado. O nego acha que ele é só um motorista de caminhão falando babaquice americana. Ele é um motorista de caminhão e fala babaquice americana, como todos nós, tirando o caminhão. Claro. Mas vai muito além, né? Tem uma história espetacular. Todo mundo quer ser o Bruce Springsteen. Você vendo o Joe Strummer lá no filme do Julian Temple, ali no início, antes do Clash, aparece uma cena. Cara, você jura que é o Bruce Springsteen no palco. Uau! Dente, copiado mesmo, escarrado. Mas no Brasil não vale nada. Mas por conta de repente chegou essa fase somente de babaquice americana pra não, cá pra gente? Não, não, claro que não. Basta você ler qualquer coisa do Bruce Springsteen que você vai perceber que ele não é só o estereótipo que foi, se alastrou em proporções epidêmicas em solo brasileiro, né? As pessoas nunca entenderam. Não tem, como o Brasil entende outros artistas de uma melhor maneira que outras. Entendi. Outros pontos, né? Tem isso. A coisa vai e volta. Mas no caso específico dele, ele ficou crucificado ali como um representante da estupidez americana em sua potência máxima. Glory Days. É. Born in the USA. Born in the USA. A bandana na cabeça e um estádio com 200 mil pessoas se descabelando por ele. Ele já foi isso, né? Mas antes... E até esse próprio trabalho dele, Born in the USA, um disco que, sei lá, de 12 músicas, colocou 13 no top 10. Yeah. Ruim? Não, não é ruim. É um disco espetacular, brilhantemente produzido e executado. E depois fez coisas maravilhosas. É, vários discos, os últimos discos do Bruce estão em todas as listas dos melhores, de 2007, 2006, 2005, 2004. Nebraska, um disco que muitos consideram o melhor álbum dele, foi gravado como uma demo e ele resolveu manter a ideia. Então é voz e violão, toscamente registrado. Um álbum clássico. Enfim, o negócio da interpretação do conceito subestimado é complicado. Né? O que diz a nossa torcida, Nandão? Acabou a promoção ou não? Não, não. Sim, acabou de São Paulo, né? Orquestra Contemporânea. Então, durante a semana, Nandão vai entrar em contato com os 5 de São Paulo que faturaram ingresso duplo para sábado no Estúdio SP. Nossos amigos lá de Olinda, a Orquestra Contemporânea de Olinda. Sim, agora a gente começa outra. Imediatamente? O que você acha? É, vamos começar. Vamos nessa, né? Hã? Como é que é? 5 duplos valendo a partir de agora até midnight. 5 duplos para a estreia do Festival de Música Arte Digital Multiplicidade. Opa. No Teatro Oi Casa Grande, aqui no Leblon, no Rio de Janeiro. Dia 14 de outubro, ou seja, na próxima terça-feira, às 9 horas, com o coletivo inglês audiovisual. Hã? De Fuse. Legal, né? Excelente. Muito bom, o que você acha? Tamo lá, né? Nossa, exatamente. Tamo junto, né? Opa, tamo junto. Tamo no mesmo barco, né? Valendo a partir de agora, 5 duplos para quem participar dizendo eu quero ir no Teatro Oi Casa Grande para o Defios da Multiplicidade, certo? Ah, como é que participa mesmo? A gente ainda não falou, acho. Não, né? Acho que e essa quantidade de e-mail que tá chegando vem por onde? Ah, meu irmão, osmose. Aliás, vou falar na participação, mais uma vez... repetir, para a nossa torcida se comunicar única e exclusivamente por esse e-mail que o Nando dá aqui, por esse caminho, porque o outro lá por dentro da página do Ronca Ronca no site da Oi, a gente não vai acessar aqui. Durante a semana, sim, as mensagens chegam e são muito bem chegadas. Mas hoje, para participar do programa, apenas pelo caminho que o Nando ainda não falou, acho. Não. Acesse o nosso, nossa página na internet, o site da oefm.com.br, selecione Fale Conosco, escreva sua mensagem, mande seu e-mail direitinho, participe da promoção, e não esqueça de selecionar Rio de Janeiro, por favor, né? E mande seu e-mail direito para que possamos entrar em contato. Aproveitar, Nandão, manda um abraço para Ganem Ganem, uma lenda viva. Uma Ganem Ganem? Que está esperando. Que isso, está, cara, nos esperando para um happy hour depois do Ronca Ronca. Diz que tá bancando tudo, acabou a eleição, tá mais feliz que pinto no lixo. Manda um abração. Porra, Gagá, beijo grande, babai. Mas o rádio tem aquele negócio. Eu acabei de dizer aqui que o Bruce Springsteen não é compreendido no Brasil. E lá fora ele é uma lenda. Yeah. Em todos os sentidos, né? O Fernando Furtado, que passou pra gente a imagem do Bruce Springsteen, em Nova York, agora, em julho, ele bota a mãozinha na panturrilha do Bruce Springsteen. Viu também em Barcelona, lá no campo lá do... Como é o nome daquela desgraça? Daquele time? É, aqueles muquirana jogam lá, Camp Lou, não sei o que, um negócio desse. Viu lá também 350 mil pessoas. E eu, foi o que eu acabei de dizer, ele não é entendido aqui. Se o Bruce Springsteen vier ao Brasil, ele vai tocar, sei lá, ali na... No Estrela da Lapa, um lugar para 400, 500 pessoas, sim, né? Mas lá fora, ele enche estádios para 300 mil pessoas e chega a todos os primeiros lugares de todos os países. Acabou de chegar uma mensagem aqui, mas como você vai explicar ele ter entrado na parada? Ué, mas é exatamente isso que eu estou falando. Aqui ele não acontece. Lá fora ele é compreendido e acontece em todos os sentidos. O que mais, Nandão? Rodrigo Nips, Tatiana Queiroz e Pedro Luz estão por aqui, dando palpites. O Pedro Luz sempre ouve o programa gravado, para ver o set list, coisa e tal, descobrir as pérolas. Então é isso. Amanhã, a partir de amanhã, né? Amanhã no site da UFM, ufm.com.br, você já encontra a relação completa das músicas e sai garimpando, né? Loucamente. Ronca. os deputados aprovaram um aumento em seus salários de quase 30%. Cada deputado recebe R$ 16.500 por mês. I don't want a fucking old factory, and I don't want no bag, and I don't want no double chin. Você ouviu Avril Lavigne, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin. Tocamos as Tides of Hearts, Left Crafting, Cheats Heart of Mine, Chet Cowan e Carla Andrette Jack e o segundo sol de KCL. Nandão, avisa lá a Belo Horizonte, ao nosso queridíssimo Jefferson Airplane, que está com as rédeas do programa nas mãos, que é assim mesmo, tá? Não está dentro alguma cipituca, ninguém, não está chamberlain lá em Belo Horizonte, não. A parada é essa mesmo. Esse é um disco lançado agora em 2008, intitulado Sensitive, que tem uma das capas mais geniais de todos os tempos. E ao fundo, criando essa melodia inesquecível, está nosso ídolo e amigo, guitarrista do Sonic Youth, Thurston Moore. A capa é uma fotografia tosca em preto e branco, aparece lá no fundo de costas, metendo a guitarra num amplificador, uma criancinha mais próxima do fotógrafo, com os dedos nos ouvidos, correndo do som como se fosse um monstro que estivesse ali, uma outra de costas também tampando o ouvido, e as pessoas, quatro pessoas, completamente desorientadas, sem saber para onde ir, e o Thurston Moore lá no fundo se descabelando com a guitarra no amplificador, meu Deus. E para formatar esse disco lançado pela, não sei o título aqui, é confuso o nome, ele utilizou nada mais nada menos do que uma capa de Johnny Winter como contracapa desse disco. Completamente independente, Thurston Moore em três músicas apenas. Essa aqui tem 25 minutos, tem uma de 3 e pouco e outra de 20 cacetada. Só barulho. Dentro, um monte de gente já fez discos parecidos, né? Metal Machine do Lou Reed, que é considerado talvez o principal forma nessa onda mais moderna, não estou falando da rapaziada da eletrônica lá de trás, Metal Machine, fez a cabeça dessa turma toda, inclusive o Thurston Moore, lógico, Glenn Branca, que é outro, se não existisse não haveria o Sonic Youth, e o Thurston Moore segue junto com o Sonic Youth e os projetos onde ele realmente se realiza como criador de som, como nesse disco intitulado Sensitive. Vamos até o final, Nandão. Faltam 22 minutos. Manda ver. Tem alguma ex-namorada pra dedicar? Alguma coisa assim? Mas nós já falamos do aniversário do Thom Yorke, hoje, 40 anos. Mostramos uma gravação ao vivo do Radiohead. É, acho que em Florença, eu acho, em 98, há 10 anos atrás. E nós vamos. Alguma informação da nossa torcida? Não, por enquanto não. Tá valendo a promoção? Com cerveja. Do que se trata? De 5 pares para o Diffuse, que vai rolar terça-feira que vem, dia 14, lá no Teatro Oi Casagrande, no Leblon, Rio de Janeiro. O Diffuse é espetacular, né? É uma experiência audiovisual. Para participar é só acessar a nossa página oefm.com.br. Selecione Fale Conosco, mande seu e-mail, nome direitinho e diga: quero participar da festa da multiplicidade. Aliás, a multiplicidade está fazendo 4 anos, não é isso? É, quer mais? É, quer mais o que, querido? Sempre bom lembrar que o programa é ao vivo, tá? Quer molezinha? Volta aí mesmo. Ah, quando é que o programa é gravado? Não, o programa não é gravado, o programa é ao vivo. Que horas são? Que horas são? 10 e... Isso também 40, é maior, isso, 11, também 41. É, isso aí também é maior caô, né? Porque todas as rádios gravadas dão uma hora... Ah, uma é? Precisão cirúrgica. Mas enfim, falamos do aniversário do Thom Yorke. E hoje, exatamente hoje, temos uma ilustre figura. Um cidadão desses, né? Essas referências que se não tivessem passado pelo planeta, nós não estaríamos aqui. E hoje ele vai soprar. Já deve ter soprado, porque ele dorme cedo. Nada mais, nada menos. Sabe quantas velinhas, Nandão? Quantas? 100, maluco. Que isso, cara. Chora, mesmo você chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra. Oh, triste senhora, disfarça e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo seu pranto cair no momento mais certo. Olhar gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto. E seu pranto, oh, triste senhora, vai molhar o deserto. Chora, disfarça e chora. Aproveita a voz do lamento, que já vem a aurora. A pessoa que tanto querias, antes mesmo de raiar o dia, deixou a escola por outra. Oh, triste senhora, disfarça e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo seu pranto cair no momento mais certo. Olhar gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto. E o seu pranto, ó, triste senhora, vai molhar o deserto. Vai molhar o deserto. FM. Ronca, ronca. Minha, quem disse disse que ela foi minha. Se fosse, seria rainha, que sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi um só instante, como mentiam as cartomantes, como eram falsas as bolas de cristal. Minha, repete agora esta cigana, lembrando fatos envelhecidos que já não ferem mais os meus ouvidos. Minha, quem disse que ela foi minha? Se fosse, seria da linha que sempre vinha aos sonhos meus. Minha, ela não foi um só instante, como mentiam as cartomantes, como eram falsas as bolas de cristal. Minha, repete agora esta cigana, lembrando fatos envelhecidos que já não ferem mais os meus ouvidos. Oi FM. Ronca, ronca. Sem velhinhas, tá bom, Nandão? Porra, lindo. Aquela gelada, hein? Mais maneiro era o óculos. E quem do lado dele? Quem do lado dele? Vai subir pra bater papo com ele, Cartolão, Agenor e... Jimi Hendrix. Pois então saiba que não desejamos mais nada. A noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. É, Nandão, arma um jabaculê aí, que é uma coisa que ele não faz nunca, tio. Pro Luizão Porto, nosso... Luiz Porto? É, uma lenda, né? Porra! Ele tem uma fazenda que ele é um tá, modelo. Ele tá querendo um jabazinho. Ele tá querendo um jabazinho aí lá pra Multiplicidade, porque ele diz que tá meio fraco de relacionamento cavada, com a turma lá. Cavadinha. Dá pra dar uma cavada? Vamos ver, né? Luizão? Minha mangueira já sala de ré. Você sabe que o Cartola, se eu fosse tricolor, como meu pai, o maior orgulho da minha opção clubística seria o fato do Cartola ser tricolor, Fluminense, né? Mas até hoje as pessoas ficam meio que se degladiando, isso é assunto pro Rock Bola, né? Do Cartola ser Fluminense e ser a mangueira, né? Que o próprio... Esqueci o nome do cidadão agora. Bom, enfim. O Cartola foi pra lá quando a mangueira era um jogo de porrinha que ninguém fazia ali. Ele nasceu em Laranjeiras, foi criado em Laranjeiras, e por conta do bairro onde ele nasceu ser o bairro do Fluminense, ele se tornou tricolor e levou a paixão clubística dele, né, para a mangueira. E muita gente sempre vinculou o Cartola a clubes mais populares assim, né, sem ser o Fluminense, um clube da altíssima sociedade carioca lá em 1900, preto e branco, né? Nada, uma informação que está circulando freneticamente por aí é que parece que eles vão voltar, hein? Bye. Ronca. We'll be right back. FM. Ronca, ronca. Aí ao fundo, Leslie West, Jack Bruce e Cork Lang, na música Why Don't You? Sequência brasa total para um antídoto, né, Nandão? A baba na fronha, né? Quase meia-noite, acabando o milho, acabando a pipoca. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã, no site da Oi, oifm.com.br. O que diz nossa torcida aí, Nandão? O Fabrício Xavier tá dizendo que o Buzzcocks, Fabrício Xavier. Ah. Buzzcocks vai lançar seus 3 primeiros discos, serão relançados em edições de luxo, dia 27 de outubro. Bacana. Aí ao fundo, nosso queridíssimo Van Morrison, para as despedidas do programa de hoje, dar as boas-vindas eternas à nossa torcida em Ribeirão Preto, que se juntou com a Ronquinha hoje. Essa música pertence ao disco Astro Weeks, lançado pelo Van Morrison em 1968, e que dentro desse esquemão todo de 40 anos de discos importantes, o Van Morrison vai fazer 2 apresentações agora em breve, única e exclusivamente com o material desse disco, que nem é tão longo. Mas enfim, ele vai interpretar o disco inteirinho da primeira à última música, para o deleite de quem puder assisti-lo. E essas apresentações em novembro, no Hollywood Bowl, terá a presença, o Van Morrison terá a presença na sua banda do Richard Davis, espetacular baixista que gravou vários discos da música brasileira, gravou com Elis Regina, com Tom Jobim. Temos o disco dele com Elvin Jones, o batera, que a gente sempre toca aqui a cada visita que nós recebemos. E ele vai procurar trazer os músicos que estiveram no Astro Weeks. E o Richard Davis, o baixista, estará junto. E o interessante, Nandão, para esse lançamento do Van Morrison estar completamente conectado com o que a gente vem ouvindo por aí, o primeiro lançamento dessa gravação que ele vai fazer em novembro no Hollywood Bowl com o Astro Weeks será lançado em hã? Cassete? Vinil? CD? MP3? DAT, martelo? Será lançado em vinil. Que e maravilha. Depois, mais adiante, chega nos suportes tradicionais, vamos dizer assim. My, my, my, my, my, my, my, my, my. Nandão, na reta de chegada, manda um abraço para o nosso amigo e ouvinte Curumim, que não é o Curumim, nosso amigo que volta e meia, músico que volta e meia, está aí que hoje, contato, né, exatamente um pouquinho antes do Ronca Ronca começar, estava na programação. Esse é um outro Curumim, botafoguense. Sim, sim. Nosso queridíssimo ouvinte de toda terça-feira, manda um abraço pro Curuma. Valeu, Cucu! Beijo, garoto! Peraí, vamos virar a fita aqui. É, Nandão, temos o Curumim, que não é um músico, que volta e meia está aqui no Ronca Ronca e tem uma canção na programação da UFM. Outro Curumim, botafoguense, querido ouvinte de toda terça-feira. Manda uma saudação especial pra ele, cara. Valeu, Cucu! Muita gente pedindo a tua opinião, e... ou a do Motoca, ou a do Ronca, Motoca. Sobre o playback do Block Party. Ah, no, rapaz, no VMB. Rapaz, que situação desagradável. Você isso. Tava lá, né? Não, não, você não tava. Não quis ir na premiação? Não, não deu pra chegar lá. Né? Né? Bota um pederneiras, tem aí um pederneiras rápido? Porra, sim. Pederneira rápido? Mas tu foi ou não foi? Não fui na premiação. Mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Tinha, né? É... Ai, ai! Coitado. Porra, viu o barulho caindo? Olha o som do Richard Davis, meu amigo. Olha o baixo desse louco. Mas a situação do Block Party foi muito misteriosa, né? Os caras chegaram na própria quinta-feira. A namorada de um deles foi deportada do aeroporto. Que isso, cara? É, não sabia desse lance, não? Não? É. Eu acho que as pessoas sabem disso, saiu. Foi noticiado. A namorada de um deles foi deportada de Guarulhos, não entrou no Brasil. Vazou. Pegaram um mega engarrafamento, saindo de Guarulhos, cheios de pressa, bateram com o carro. Peraí, cara. É verdade, tudo isso aconteceu na chegada do Block Party a São Paulo. Bateram com o carro, saíram a pé de metrô, de ônibus, anado pelo Tietê. Chegaram lá no negócio, imagina a situação, um voo internacional, um estresse de entrar no Brasa, a namorada de um deles é deportada, e sabe lá o que é isso? Loucura, né, cara? O negócio do trânsito, bateu com o carro, não sei o que, babá, bebê, e foram passar o som. Ensaiaram a Vera ao vivo, pra tocar ao vivo. Eu não sei por que cargas d'água, aos 44 do segundo tempo, eles desistiram e fizeram um playback. Eu não sei se a MTV já deu algum tipo de esclarecimento disso. Não, acho que mas, não. Mas de qualquer maneira, eu não sei se eles fizeram um sentido de entrar na bandalha. Eu acho que não. Lá fora, esse tipo de premiação é com playback. Lógico, você pode fazer ao vivo. Mas em muitas situações, é o playback pro camarada fazer uma outra gracinha, se jogar no palco, fingir que tá cantando. As pessoas entendem dessa maneira. Uhum. Né? Sei lá, o Top of the Pops, o principal programa que existia no Reino Unido da parada de sucesso, foi em 95% dos casos com playback. Todo mundo fez playback. E sempre de onda, na brincadeira. Eu não vejo essa atitude da banda fazendo playback e curtindo de uma outra maneira como um negócio tão negativo como as pessoas estão interpretando. É absurdo, eu não ouço mais o Block Party, o Block Party. Ué? De repente nem foi culpa dos caras. Hã? De repente nem foi culpa dos caras. Não, não, como culpa? Eles não tocaram ao vivo porque não quiseram. Ah, foi? Foi. Ah, pensei que tinha sido alguma coisa, não, lá, não. De som, sei lá. Não, não, 5, 10 minutos antes eles resolveram tocar, não tocar ao vivo, soltar o playback. Entendi. E eu não vi, até hoje eu não vi a apresentação, entre ásperas. Uhum. Mas eu vou mais pro lado da brincadeira mesmo. Era uma premiação, porra. Claro. Como é o nome do cara lá, o apresentador? Marcos Mion. Porra, um programa apresentado pelo Marcos Mion não pode ser levado muito a sério, né? É uma brincadeira, tudo é uma brincadeira. É mesmo. A MTV faz parte desse, uhum, desse climão. Não é um, eles não estão se apresentando... Né? Ninguém comprou ingresso, eles não estão tocando para quem quer realmente ver o Block Party. Então estão fazendo a festa, estão na festa. Depois de toda essa pituca, a ingrisia que eles passaram, com a namorada deportada, batida de carro, o engarrafamento dos marrecos. Imagina, sono, fome.